Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podpah, o podcast itinerante de São Paulo, hoje dando prosseguimento à série Candidatos. E o candidato de hoje é Guilherme Afife Domingos, o meu xará. É. Nasceu em 18 de novembro de 1943, tem atualmente 75 anos, é de São Paulo. É, capital. O estado civil é casado. A formação é da Faculdade de Economia do Colégio São Luís. A profissão é administrador de empresas e empresário. E atualmente ele é do partido PSD, Partido Social Democrata. Ele recebeu o prêmio Homem Visão de 1985. Eu sou o Guilherme Souza. Eu sou o Thiago Almeida. E junto nós vamos ver as trajetórias de Guilherme Afife. Bora lá. Guilherme Afife Domingos nasceu em 1943 em São Paulo, capital. Filho de Jamil e Henriette Afife. A família dele é uma junção de imigrantes libaneses e italianos, né? Exato. Uma família bem tradicional brasileira, quando os imigrantes aqui se relacionam entre si, as raças, as diversas raças, a diversidade cultural e racial do Brasil. Ele é neto de Guilherme Afife, uma importante figura aí nos anos 40 e posterior. Ele morou em Casa Branca, São Paulo, até 1950. Sim, ele morou em Casa Branca e foi para São Paulo aos 7 anos de idade por causa dos negócios do pai, né? O pai dele tinha uma pequena empresa de tecidos, decidiram ir para São Paulo pela melhor condição econômica na época, lembrando sempre que a gente tá falando aqui do Brasil dos anos 50. Exato, só para deixar uma coisa clara, tá? Ah, pô, ele nasceu em São Paulo, mas morou em Casa Branca, interior de São Paulo. Sim, ele nasceu na capital e foi para Casa Branca, interior de São Paulo, e morou depois lá. Voltou de novo. Isso, morou lá até 1950. Ele começou seus estudos em 1951 no Externato Elvira Brandão. É, nesse colégio era um colégio muito rígido e católico na época, né? Em 1956, ele entra no Colégio São Luís, um colégio famoso aqui de São Paulo. O Afife sempre foi um aluno um pouco indisciplinado. Sempre foi um pouco bagunceiro no colégio. Ali ele já gostava muito de falar, como qualquer outro político. E teve alguns problemas disciplinares, mas nada que atrapalhasse os estudos. Em 1963, ele entra na Faculdade de Administração de Empresas do Colégio São Luís. Sim, ele fica no mesmo colégio e inicia a faculdade lá mesmo. E ali onde ele começa a se interessar pela política. E ele sempre foi, a figura do Afife sempre foi muito brincalhona e tudo mais, muito interativa com os outros. E na faculdade ele organizava baile, veja só você. DJ da época. Hein? Sim, ao som da orquestra Dick Farney. Você conhece Dick Farney? Não conheço Dick Farney. Você sabe de onde ele é? Não, não sei. Quer me chutar? Pelo nome... Que parece ser norte-americano, né? Dick Farney foi um grande musicista, multi-instrumentista e artista brasileiro. Brasileiro? Com esse nome gringo? Sim. Dick Farney? É, o nome dele, na verdade, é Farnésio Dutra e Silva. Ah, aquela velha história que a gente tem dos nomes artísticos. É, então, Dick Farney, que participou... sempre foi muito ligado ao jazz e a música dele é muito interessante, inclusive, mas fica aí pra vocês ouvirem e talvez volte aí em algum, na trilha de algum episódio. Ah, com certeza. Ah, tá. Em 1970, ele se casa com a escritora Silvia Maria Delivenieri. Sim, um casamento que rendeu 4 filhos e 10 netos atualmente. Em 1967, se torna diretor-presidente da Indiana Seguros. Sim, a Indiana Seguros, que era a empresa do avô dele, né, o Guilherme Afife. Ela foi fundada em 1945, mas foi vendida em 2007. Interessante. Se torna presidente da Associação das Companhias Seguradoras do Estado de São Paulo em 1975. Em 1976, se torna diretor da Associação Comercial de São Paulo, ACSP, e superintendente do Diário do Comércio, da Revista de Gesto Econômico e do Instituto de Economia e Gestão Vidigal. Em 1979, assume a presidência do Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, o famoso Badesp. Sim, no Badesp ele começou seu interesse por pequenas empresas, né? E ele realizava diversos congressos, palestras para incentivar as pequenas e microempresas. Foi aí que começou a paixão do Guilherme Afife pelas pequenas e microempresas. A gente vai falar disso um pouco mais aqui no episódio, vocês vão entender um pouco melhor, mas o interesse dele por esse tipo de atuação começou aí, tá? Em 1982, ele assume a presidência da Associação Comercial de São Paulo, a CSP. Sim. Em 1980, ele foi secretário no governo Maluf, né? Ele cria os varejões, os mercadores e os sacolões, que existem até hoje, para abastecer o Estado. E ele também idealiza o programa Pro Feijão, porque o Estado de São Paulo ele era muito dependente de feijão de outras cidades. Ele não era autossuficiente. Com esse programa, São Paulo começou pessoa ser autossuficiente em feijão. Interessante. E além da presidência da Associação Comercial de São Paulo, ele também se tornou presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, a FACESP. Nesse meio tempo, ele acaba se filiando ao PDS, o Partido Democrático Social. Em 1985, ele começa a participar das atividades da fundação do Partido Liberal, PL. Sim, antes ele era filiado ao PDS, o Partido Democrático Social, mas deixou o partido em 1981 para se filiar ao PL. Só que aí, em 1990, ele sai do PL e ingressa no PFL, o Partido da Frente Liberal, e em 1991 ele se torna presidente da CACB, ou CACEB, a Confederação das Associações Comerciais do Brasil. Em 1994 ele também se torna presidente do SEBRAE, e em 2013 ele vai ser nomeado ministro da Micro e Pequena Empresa. Abre aspas. Não existe governo ruim para a sociedade organizada. Fecha aspas. Isso aí, vamos voltar um pouquinho no tempo e falar sobre a carreira política do Guilherme Afif Domingos. Em 1986, ele se candidatou a deputado federal pelo estado de São Paulo. O partido era o PL, Partido Liberal, tinha 43 anos, conseguiu 508.931 votos, que corresponderam a 3,29% dos votos válidos da época, e isso deu a ele o terceiro lugar eleito. Os gastos da campanha não disponíveis. Tá, ele foi deputado federal em 86 e também foi um deputado constituinte, por ter participado ali da constituinte de 1980. Quando o candidato é eleito, aqui na nossa série a gente fala sobre um pouco da atuação política dele. Sim. Ele foi autor do parágrafo 5º do artigo 150, que prevê transparência na cobrança de impostos, e do artigo 179, do Sistema de Arrecadação de Impostos Nacional, o famoso Simples, que ele se orgulha de ter feito. Exatamente. Em 1989, ele se candidata para a presidência da República. Partido PL, Partido Liberal, tinha 46 anos, conseguiu 3.272.462 votos, o que corresponderam a 4,73% dos votos válidos da época, e o deixou em sexto lugar dentre 22 candidatos. Sim, gastos da campanha não disponíveis. Foram as eleições da redemocratização que teve bastante candidato. E ele foi uma das figuras que é lembradas até hoje pelo jingle que ele tinha. Em 1990, ele se candidatou pelo Senado de São Paulo. O partido era o PL, Partido Liberal, tinha 47 anos, conseguiu 2.491.656 votos, que corresponderam a 20,89% dos votos válidos da época, e o deixou em terceiro lugar dentre 7 candidatos. Gastos da campanha não disponíveis. Em 2006, ele se candidatou novamente para o Senado de São Paulo pelo partido agora PFL, Partido da Frente Liberal. Ele tinha 63 anos, conseguiu 8.212.177 votos, que corresponderam a 43,70% dos votos válidos da época e que o deixaram em segundo lugar dentre 19 candidatos. Sobre os gastos da campanha, a receita arrecadada foi de R$2.638.859,36 e de despesa R$2.636.711,76, deixando uma sobra de R$2.147,60. Um dinheirinho bom. Lembrando sempre que não é sempre que a gente consegue os gastos da campanha, porque o site do TRE e do TSE é bem difícil de acessar, depende de cada federação, então é uma coisa bem complicada, mas quando a gente consegue esses dados, a gente coloca aí e coloca também o link no dossiê do candidato que está linkado aí no post. Sim. Em 2010, ele disputa o cargo de vice-governo do estado de São Paulo, na chapa liderada aí pelo Geraldo Alckmin. Ele era do DEM e o Geraldo Alckmin do PSDB, na época com 67 anos, conseguiu aí 11.519.314 votos, o que corresponde a 50,63% do total. E o Geraldo Alckmin foi eleito e o Guilherme Afif foi eleito vice-governador do estado. Os gastos da campanha foram de receita R$34.221.236,96. A despesa foi o mesmo, R$34.221.236,96, sobrando nada. Guilherme Afif Domingos também criou o SIL, Sistema Integrado de Licenciamento, que permite que empresas de baixo risco licenciem atividades pela internet. Antes, o empresário precisava obrigatoriamente comparecer à Vigilância Sanitária, CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e ao Corpo de Bombeiros e também à Prefeitura para poder legalizar suas empresas aí. Sendo que isso aí vale apenas para empresas de baixo risco, né? Tirando essa burocratização aí necessária. Abre aspas. União do Centro será chamada de União da Lava Jato. Fecha aspas. É agora vamos seguir para o campo das propostas aí de Guilherme Afif Domingos. Uma delas seria a reforma política. Essa reforma política, ele explica bem qual que é a ideia dele, que seria dar mais poder para o Estado e para os municípios. Ele explica que onde o município é mais eficaz, o Estado e a União não devem mexer. Onde o Estado é mais eficaz, o município e a União não devem mexer. E onde a União é mais eficaz, o Estado e o município não devem mexer também. E ele defende que onde o cidadão for autossuficiente, nenhum desses três poderes deve interferir também. Uma outra proposta seria convocar um plebiscito para uma nova constituinte. Basicamente, refazer uma nova constituinte aí para fazer essa reforma política de uma maneira completa, pode-se dizer, né? Exato. Que é um tema bem complexo, que a gente vai falar um pouco mais adiante, mas Guilherme Afif tem como proposta convocar uma nova constituinte. Uma outra proposta seria introduzir o voto distrital. Sim, a introdução do voto distrital, que é uma mudança grande no processo eleitoral, né? Com a proposta, ele também tem a reforma fiscal da União, do Estado e dos municípios, aí que tem um pouco a ver com o que a gente já falou sobre essa reforma política. Sim. Outra proposta dele é simplificar o Estado e focar em educação, saúde, justiça e desenvolvimento. É diferente dos outros candidatos e outras propostas que a gente analisa, que os candidatos falam que o Estado vai focar só em saúde, educação e segurança, ele tem uns focos diferentes, né? É. Então é bem interessante essa visão do Afif aí. Uma outra proposta seria criar o Jovem Aprendiz para pequenas empresas. Sim, eu coloquei Jovem Aprendiz porque é o programa que a gente já conhece atualmente. Todo mundo sabe que o Jovem Aprendiz permite que um jovem de menos de 18, 16 anos trabalhe... A partir de 14 anos trabalhe como aprendiz nas empresas, porém só nas grandes empresas. É. E, segundo Guilherme Afif, as grandes empresas são poucas no Brasil. Ele pretende ampliar esse programa para que as pequenas empresas também possam participar e possam contratar jovens aprendizes. Então, abriria mais vagas de trabalho e mais oportunidade para os jovens começarem a trabalhar nas micro e pequenas empresas. Com uma outra proposta, ele afirma que é necessária uma reforma previdenciária. A reforma da Previdência é algo que todos os candidatos vão ter que fazer, né? Isso, ele tendo como proposta, não vai ser uma coisa obrigatória. Sim. Mas ele defende essa reforma, coisa que ele já vinha falando desde a eleição dele para a presidência em 1989. Ele já tem essa visão que é necessário mudar o sistema da Previdência e ele colocou isso na sua pauta de propostas. Uma outra proposta também é criar o Fundo Garantidor Nacional. Que o que acontece? As empresas, quando fizerem investimento em alguns mercados, alguns setores do Brasil, vão poder ter um fundo garantidor caso o negócio não dê certo. Seria algo parecido com o FGC, né? Exato, que o que garante o retorno do seu valor investido caso também a falir ou outra coisa do tipo. A mesma coisa vai funcionar para as empresas que quiserem investir no Brasil. Você vai investir no mercado, vai investir em alguma coisa e não vai dar certo, o Estado vai ressarcir para você o valor que... Vai ter um fundo para ressarcir isso. E como que vai funcionar esse fundo, né? Vai tirar dinheiro do contribuinte? Não. Segundo ele, a União tem diversos patrimônios e esses patrimônios vão ser colocados aí nesse fundo como garantias, né? Então tem terras, prédios da União e outras coisas que não são usadas, mas pertencem à União, e ele pretende colocar isso nesse fundo como forma de garantir aí para os investidores que quiserem uma empreitada de desenvolvimento ou investir em algum mercado que seja comprado. Vale lembrar, a gente tem um exemplo que parece que o Japão, outra empresa, quis implantar algum sistema de tecnologia aí na agropecuária, porém não conseguiu, justamente porque viu que o Brasil, segundo o próprio Guilherme Afif, é um mercado de cartas marcadas, né? Sempre as mesmas empresas ganham os mesmos contratos e essas empresas que querem investir sempre acabam se dando muito mal. Então, para diminuir isso, ele pretende criar esse fundo garantidor nacional. Uma outra proposta seria uma reforma tributária. Essa reforma tributária que tem a ver com aquela reforma fiscal, né? Que é uma das outras propostas dele. Seguindo as propostas, uma outra delas seria criar melhor ambiente de negócios para micro e pequenas empresas. Ele diz que 98% do Brasil tem empresas grandes e que essas empresas grandes proporcionam apenas 2% dos empregos. Os outros 98% são proporcionados pelas micro e pequenas empresas. Com uma outra proposta, ele prevê aí uma abertura de mercados. Na última proposta, ele tem um plano de inovação tecnológica. Sim, mais uma vez, como a gente já disse em outros podcasts da série Candidatos, a gente precisa qualificar a mão de obra porque a quarta revolução industrial está chegando, os empregos vão ficar cada vez mais tecnológicos e a nossa mão de obra não está preparada. O que vai acontecer? Muitos empregos vão sumir, muitas pessoas vão ficar desempregadas. Para isso não acontecer, a gente precisa tanto investir no mercado, facilitando que as empresas venham para cá, né? E tanto investir no mercado interno para que ele também se desenvolva. Por isso é importante investir nas empresas, as famosas startups da CPI. Exato. E também qualificar a mão de obra. Então tem que ter um plano de desenvolvimento e inovação tecnológica e isso que o Afif defende. Abre aspas. O povo quer Estado. Não pense que esse negócio de Estado mínimo pega bem com o povo, não. Ele quer um Estado forte. Fecha aspas. Isso aí, passada a história política e o campo das propostas, vamos falar agora das famosas e famigeradas polêmicas. Eita. Uma das polêmicas é que no dia 26 de junho de 2015, Guilherme Afif Domingos virou réu em uma ação de improbidade administrativa aberta pelo MPM, Ministério Público Estadual, São Paulo, por utilizar o cargo de vice-governador para conseguir que a CETESB aprovasse a construção de um condomínio da empresa Sundays, na Praia das Baleias. Sim, é um caso bem antigo, antigo entre aspas, mas é um caso que está ocorrendo há muito tempo, que Guilherme Fifi é um dos sócios da empresa Sundays e ele quer construir um condomínio de luxo numa região muito valorizada do litoral de São Paulo, a Praia das Baleias, que tem um terrenão lá bem grande. Ele é acusado por ter procurado facilitar que a sua própria empresa conseguisse as licenças necessárias, as diversas licenças necessárias, para ter a permissão de construção do seu empreendimento. O Afif teria usado os poderes da função de vice-governador para conseguir que a campanha de tecnologia de saneamento ambiental, a CETESB, aprovasse a construção do condomínio Praia da Baleia, no litoral norte. Exatamente. Importante lembrar que tem uma apelação aí, né, do Ministério Público Estadual de São Paulo, que foi negado o provimento aos recursos do MPE aí pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Como sempre, a gente vai deixar aí o número dessa apelação no dossiê para vocês verem. Sim. Posteriormente, ele tentou novamente, né, dar prosseguimento às obras lá na Praia das Baleias. O GAEMA, o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, que é um braço ali do MPSP, instaurou um inquérito para investigar a nova tentativa de construção nas obras embargadas, no dia 21/2/2018. Isso aí. Uma outra polêmica seria a suposta doação irregular na chapa. Procuradoria Regional Eleitoral entrou com uma ação contra Geraldo Alckmin por doação irregular na campanha de 2010 ao governo do estado. Suposta doação da UTC Engenharia Sociedade Anônima num valor de, pasmem, R$700 mil. Sim, a UTC Engenharia teria doado R$700 mil por fora. O que acontece é que a empresa, a UTC, já prestava um serviço público. Sim. E doou para a campanha da chapa Alckmin e o Afif, que foi a campanha de 2010, como a gente disse. Então, a UTC já prestava serviço para o governo Alckmin e deu dinheiro para a campanha do Alckmin, o que foi muito suspeito e o que é proibido pelo artigo 24 da Lei das Eleições. Vale lembrar que a gente não vai se aprofundar muito nesse caso, porque esse e outros casos a gente vai falar, ou já falou, no podcast sobre o candidato geral do Alckmin. Sim. Porque tem muitos casos envolvendo o Alckmin de doações irregulares. Todos esses casos foram encaminhados aí para a primeira instância e seguem em tramitação. E abre aspas. Hoje vivemos em um manicômio tributário. Fecha aspas. Bom, agora nós vamos para o bloco de opiniões, onde eu e o Thiago, que somos eleitores também, é importante deixar isso claro, vamos dar nossa opinião de eleitores baseado em tudo que a gente viu no podcast até agora, tudo que a gente viu do Afif até agora. Vamos dar nossa opinião de eleitor. Vale lembrar que essa é a nossa opinião, baseada no que a gente acha e nas nossas ideias aqui. Sinta-se à vontade para ouvir ou não, mas o Thiago sempre recomenda que você escute, eu recomendo que não, que você pegue, pare o podcast por aqui, vai fazer algo útil da sua vida. Mas é bom pra gente debater e levantar ideias aí, e vocês também vão poder participar desse debate. A gente vai falar um pouco mais isso adiante, mas a parte factual foi dada até aqui e a partir de agora é a nossa opinião. As opiniões é a parte mais legal aí do programa pra mim, né? Porque é onde a gente pode avaliar com os nossos olhos e descer o pau aí se necessário ou elogiar, né? No caso aqui do Guilherme Afif, eu vou fazer alguns elogios, porque dentre todos os candidatos que a gente avaliou, ele é o único que fala sobre um plebiscito, né? Na hora da Constituinte. Muitos candidatos falam que tem que ter sim essa reforma da Constituinte, mas nenhum deles fala como vai fazer isso. O Guilherme Afif, ele afirma que vai jogar isso na mão do povo. O povo tem que decidir. Eu acho isso uma coisa boa, porque dirime todas as possibilidades de certo espectro da política falar que não era aquilo que eles queriam, não é isso que o povo quer. Não. Vê o que o povo quer e faça o que o povo quer do jeito que o povo quer. Isso eu acho interessante. Vai lembrar que a gente tem muitos poucos plebiscitos, né? Pro tamanho do nosso país, a importância de cada federação. A gente tem pouquíssimos plebiscitos. Só esse fato das eleições, do plebiscito para poder fazer uma constituinte, ou seja, você vai fazer uma eleição para poder fazer uma eleição, né? Se você for analisar friamente, é importante justamente para dar legitimidade ao plebiscito. Porque, vamos e convenhamos, se em 2018 nada mudar, a gente tiver mais ou menos o mesmo cenário na Câmara dos Deputados, no Senado, se a gente fizer um plebiscito hoje, vai ser muito complicado, né? É. Pouca coisa vai mudar e, assim, vai dar muita briga, o país vai parar, como em toda constituinte o país para, mas a gente tem questões como políticos que estão envolvidos na Lava Jato que vão participar de um plebiscito se fosse hoje. Sim. E você acha que eles iam facilitar para a Lava Jato uma nova constituinte? Não, né? Pois então, é complicado. Isso aí. Ele afirma que grandes empresas no Brasil, elas mais desempregam do que empregam, porque elas têm condições de investir em tecnologia e substituições de automação. Isso aí eu acho interessante, porque como ele vem com uma proposta de dar mais poder ao microempreendedor, a pequenas empresas, ele vai continuar dando crescimento para as grandes empresas que têm condições de arcar com despesas tecnológicas, mas a gente ainda vai ter como empregar outras pessoas, porque como ele mesmo disse, essas grandes empresas, elas são responsáveis por apenas 2% do número de empregos que a gente tem no nosso país. Os outros 98% vêm apenas pelas micro, pequenas e médias empresas. Isso é interessante, porque se eu tiver capital, eu consigo investir em tecnologia, porque o governo vai me dar a possibilidade de fazer isso, vai me dar facilidade, vai me desburocratizar todos os processos, vou fazer. E eu também, como micro, pequena ou média empresa, eu consigo empregar pessoas, porque como eu sou a que mais emprega e tem um processo todo desburocratizado, eu vou continuar empregando do mesmo jeito. Isso é interessantíssimo, dá a possibilidade de crescimento para os dois espectros aí do campo de trabalho que a gente tem hoje no Brasil. Eu acho essa uma proposta bem interessante. Queria tentar o fato da questão dele focar muito nessa de micro e pequenas empresas, mas como vão ser as qualidades dessas micro e pequenas empresas? Eu acho sim que a gente tem que facilitar a questão de novos negócios no Brasil, justamente para a gente ter novas empresas no futuro, né? Sim. Mas quando ele se refere, pelo que eu vi do Afif, quando ele se refere a micro e pequenas empresas, ele se refere sempre àquela lojinha de esquina, aquela lojinha do bairro, né? Aquela padaria e tal. Então, se for facilitar para a criação de empregos, mas empregos de pouca qualidade, até que em ponto isso é bom, entendeu? Eu acho que a gente precisa passar por um, sim, desburocratizar o Estado já, para que as empresas consigam se desenvolver, porque a gente tem uma população muito grande e as pessoas precisam trabalhar, a gente tem pouca empresa, se for fazer um cálculo direto. Sim. Mas a gente precisa também de um plano para qualificar a mão de obra, para que saiam mais pessoas do ramo tecnológico ou de outros mercados da faculdade e consigam criar negócios e criar empregos mais de qualidade, entendeu? Que a gente não fique nas mesmas. Quando a gente trata de micro e pequena empresa, você vai ver que 80%, vou chutar aqui, tá? 80% são empresas de que prestam serviços, né? Sim. Então são empresas que fornecem serviços de segurança, serviços de limpeza e tal, isso emprega bastante, mas também a gente tem que pensar na qualificação da mão de obra, porque isso vai pesar lá pra frente, em 2024, 2028, por ali, os empregos vão começar a se transformar bastante. Muitas profissões vão sumir, novas vão surgir, mas se as novas surgirem e a gente não tiver mão de obra qualificada, então tem que ver. Eu acredito que a gente tem que qualificar a mão de obra para que essa nova mão de obra qualificada crie pequenos e micros negócios e aí consiga empregar com mais qualidade. Exatamente, mas por outro lado, a gente também tem a questão do... Pensa no cara mais localizado, assim, tipo, pensa numa região mais periférica que as pessoas têm que sair de um lugar muito longe para ir trabalhar mais pro centro, ou até mesmo do outro lado da cidade, sim, você geraria empregos ali na região da pessoa. Ela ia ter uma qualidade de vida bem melhor. E sim, eu concordo que a qualidade desses empregos pode não ser muito boa, mas é melhor do que essa pessoa acabar indo pro tráfico ou pra alguma coisa errada. Então eu acho interessante muito mais por isso do que por qualquer outra coisa. O que eu acho interessante também é que ele bate numa tecla muito importante, que ele fala que a reforma política ela é muito mais importante do que a reforma trabalhista. E isso é mais do que evidente, né? Nossa política, ela tá aí aos cangalhos há muito tempo e a reforma política, ela é muito mais importante, sim, que a trabalhista em primeiro lugar, porque não adianta nada a gente mexer nas condições de trabalho, nas leis, etc., e a corda continuar aí do jeito que tá e sempre foi, infelizmente. Então, isso aí eu acho uma coisa interessante. Inclusive, o Guilherme Afif, ele tem um vídeo muito interessante no site dele, né, no qual ele explica como funciona aqui o nosso sistema político aqui no Brasil, na visão dele, de uma forma bem simplificada e que, na minha opinião, faz todo sentido e eu acho que é bem coerente mesmo, né? Uma coisa que é importante lembrar, o Guilherme Afif, ele era presidente do Sebrae, e o Sebrae, pra quem não sabe, é uma empresa que, facilitou muito a vida do micro e pequeno empreendedor. consumidor. Sistema S. Sebrae principalmente, né? Inclusive, eles têm cursos e capacitações no site, pela internet. Quem tem acesso à internet consegue fazer. Eu fui um desses que fez e acho excelente, acho excelente. Sim, a Sebrae sempre, até hoje, na verdade, né? Uhum. Ajuda, sempre teve foco em ajudar o pequeno e o microempreendedor. E a gente pode, a partir da atuação do Sebrae, pensar mais ou menos como seria a atuação do Guilherme Affif no âmbito federal. Lembrando também que, como a gente viu na história política dele, ele já, a participação do que ele criou do Simples e várias outras facilidades para o empreendedor, mas também ele sempre foi crítico dos impostos. A gente falou, sim, sobre a reforma tributária, ele foi um cara que criou o Impostômetro. Para quem não conhece, o Impostômetro fica ali no centro de São Paulo, acho que perto do viaduto do Chá, né, por ali. E ele mostra as informações de quanto que a União arrecada de impostos. É um marco já da cidade importante, sim, que sempre que esse Impostômetro bate algum número muito grande, gera muita notícia. Então já chegou a bater a casa do trilhão de reais. Exatamente. Então, muito dinheiro. Mostrando realmente uma forma de protesto para mostrar o quanto que a União arrecada e como que os estados vivem. E como isso volta para a população, exato, que é mais importante. Eu defendo muito essa ideia de dar mais poder para os municípios. A gente não está falando nem de estados com a FIFA, a gente está falando de municípios, porque a gente tem um sistema político muito grande, né? Então a gente tem governador de cada estado, a gente tem prefeito de cada município, a gente tem câmara de vereadores e deputados de cada município. É muita coisa. E é muita coisa que não funciona, né? A gente vê vereadores votando aí aumento de salário para eles, algumas coisas aqui ou outra ali, mas eles não conseguem desenvolver o Estado. Dar mais poder para o Estado é uma coisa positiva, desde que ele seja fiscalizado, que eles vão com fazer certeza alguma coisa positiva. Então, eu acho que esse sistema político atual pode se manter, mas tem que ter uma cobrança em cima deles. É, uma divisão melhor também, isso, né? Porque hoje aqui a gente tem o triste fato de que vereador basicamente dá nome de rua. Exatamente. E ele pode fazer muito mais, caso seja possível, né? Caso ele tenha poder de fazer mais. Né? E tenha gente... mais orçamento também. Mais orçamento também. Importante lembrar também que ele foi um cara que ele tornou obrigatória a lei da discriminação dos impostos, né, nas notas fiscais. Isso é uma outra coisa legal também, tem a ver com o Impostômetro, né, da gente ficar sabendo o tanto que a gente está pagando de tributo no que a gente compra, no celular, no alimento, etc. É interessantíssimo isso aí para a gente ver o que está acontecendo, ver os recursos aí, como eu já disse, o Luiz explicou, do que volta para a gente, né, na forma de produtos e serviços aí, públicos. Exatamente. Discordo um pouco do Affif na questão do liberalismo dele, mas na questão que ele acha que o Estado, o povo não quer um Estado mínimo. Assim, o povo quer um Estado mínimo no que se refere aos privilégios e aos diversos cargos políticos que a gente tem. Sim. Muita gordura pode ser queimada aí, né? A gente tem diversos funcionários ganhando super bem para funções mínimas e que não precisariam nem ser concursados e nem ser funcionários públicos. Eu discordo dele nisso. Eu acho que a gente precisa de um Estado menor, sim. Mínimo ou não é uma questão a ser debatida, mas eu acredito que a gente precisa de um Estado menor. Tentar seguir com a máquina do jeito que tá, não vai dar. A máquina gasta muito gasolina, a gente tem que gastar muito dinheiro comprando essa gasolina. E tá complicado cada vez mais. Tá complicado mesmo, né? Eu acho que algumas privatizações são necessárias. Sou meio contra a privatização da Petrobras, mas também sou um pouco contra com a questão do monopólio do petróleo. São questões aí muito grandes pra gente debater, mas eu acredito sim que o povo quer um Estado mais enxugado. Talvez não diretamente, talvez a maioria do povo não saiba o que é o liberalismo, a visão liberal, mas a maioria das pessoas querem um Estado mais simples. Exatamente. Ele tanto fala... em questão de liberdade. Quando ele fala que o povo quer um Estado forte, eu acho que ele fala que ele quer um Estado que seja responsável e que faça aquilo que ele tem que fazer, entendeu? Não, tem que ser menor, na minha opinião, tem que ser menor. Mas eu acho que quando ele fala forte, é que ele seja um Estado que cobra ali o que tá acontecendo, entendeu? Um Estado que protege a população de empresas que querem tirar direitos da população, acesso a coisas, etc. E nesse ponto, eu concordo. Eu acho que o Estado tem que ser forte, sim. O Estado tem que existir, porque ele tem que controlar, sim, não pode deixar, tem que facilitar a abertura para empresas, principalmente empresas de fora, né, pelo menos por um tempo, enquanto o brasileiro não tem a capacidade tecnológica de criar as coisas por si só aqui, eu acho que tem sim que abrir espaço para empresas de fora, mas o Estado ele tem que ficar em cima, ele tem que ver o que está acontecendo e tem que cuidar. Eu acho que, na minha opinião, o que ele disse que o povo quer um Estado forte é nesse sentido, um Estado que olhe mesmo pela população e que tome as medidas necessárias, caso seja necessário. Aí, Guilherme, acaba mais um episódio aí. Acabou. Mas você não tá revoltado? Não quer falar nada? Não, hoje eu não tô revoltado, hoje eu tô bem até tranquilo, mas eu tô chateado com vocês, porque vocês ficam falando muito de liberalismo, cara, não tá errado isso. Eu quero converter vocês ao Estado, a serem estadistas como eu. Como é que faz? Bom, primeiro que eu aconselharia você nem tentar, porque comigo não vai rolar. Não sei com o Gui, mas comigo não vai rolar. Mas se você quiser falar com a gente, inclusive dar opinião, fazer crítica, dar sugestões também, você pode mandar um e-mail pra gente para o endereço falonemo@podpa.com.br. falonemo@podpa.com.br. Anota aí. É, anota? Não quer anotar? Beleza, então. Então entra no nosso site, podpa.com.br. Tem site, é? Tem site, podpa.com.br, onde lá vai ter o menu contato e lá vai ter um formulário para contato, caso você não queira escrever no contato, porque você não quer que peguem seus dados, né, meu parça? É. Então você, lá vai ter esse endereço que eu acabei de falar aqui, vocês podem entrar em contato com a gente. Lembrando, mais uma vez, que tudo que a gente falou aqui sobre o candidato tá no dossiê, dossiê muitíssimo bem elaborado. Não vai falar que o dossiê é meu, que isso pode dar problema, hein? Dossiê muito bem elaborado, feito pelo Guilherme. A Fife Domingos. O Guilherme. Ó, aí a resposta cai sobre vocês, você que tá falando. Feito pelo Gui aí, um dossiê muito bem feito, muito bem documentado, com a apresentação, na minha opinião, ali, 11/10, perfeito mesmo, vai estar aí disponível para vocês também. Lembrando que a gente é o podcast itinerante de São Paulo, a gente não fala só sobre política, a gente fala sobre várias outras coisas. Sim. E que você deve ouvir, porque se você gostou disso aqui, acho que a gente falou aqui com propriedade, foi atrás de fato e, mano, deu trabalho. Fala aí, Gui, dá trabalho fazer isso. Exatamente, dá trabalho e a gente aconselha você a ver, a ouvir os outros temas que a gente fala. Nossa temática é ir andando por São Paulo, por isso que a gente é o podcast itinerante em São Paulo, sempre tentando sempre gravar num lugar diferente aqui da nossa cidade e contar um pouquinho da história. É isso aí, eleições de 2018, a hora é essa.